outra vez. A vida te fez ir se adaptando a suportar calado o que ninguém aguentaria nem gritando. Olha você aí tirando forças de onde não tem. De pouco a pouco você se tornou alguém que o fardo é grande, não divide com ninguém. Você é forte, mas ainda é humano. Sei que chorar não estava nos teus planos, mas o que fere também ensina a viver. É na fraqueza que Deus se aperfeiçoa em você. Em você. Quem te vê adorando não imagina o quanto está sendo difícil ter que esconder as lágrimas com esse sorriso e a voz que ainda embarga quando quer cantar. E mesmo assim você não para de adorar. Os olhos embaçados, mas está aguentando. Entre o soluço e o choro está se superando, crendo que amanhã o dia mal passou e que a promessa essa momentânea dor. De pouco a pouco você se tornou alguém. O fardo é grande, não divide com ninguém. Você é forte, mas ainda é humano. Sei que chorar estava nos teus planos, mas o que fere tanto